mas tá de viagem. Uhei, uhei, uhei. A sua passagem não é para Vila Isabel. Bel, tem contato, pai. Bel, a sua passagem não é para Vila Isabel. Ei, não vou deixar você tirar do que é melhor pra mim. Eu não. Você tirar a conclusão do que é melhor pra mim. Eu não, eu não, eu não. Eu não vou deixar. Ah, o circo voador. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Fala aí. Ou vamos rever nossos atos, nos curar com trabalho, pois a vida será melhor assim. Para você e para mim, não me venha com essa que não me interessa. A violência pesa. Vamos viver o amor. Mais tarde viagem. Ui, ei, ui, oi, oi. A sua passagem não é para Vila Isabel. Bel, bel, bel, bel, bel, bel. A sua passagem não é para Vila Isabel. Não vou gritar. A felicidade é, a inveja tem um sono leve. Não quero para perto de mim, não. Olhe e veja em meus olhos a força do seu coração. Respeite para ser respeitado. Não vivesse ilusão. Marcelo Ledor. Eu tenho a força e coragem de um guerreiro que ama. Falando junto com o trabalhador. Caminha do lado do justo e nunca do falador. Não, não. Não mete o pique, não, nem cobre a corrente. Falador passa pau e não cola com a gente. Cê é de raiz, eu vou. Cê é do verdinho, eu vou. Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor. Doutor. Conversa fiada, bolou. Malandro fala e ouve qualquer parada. Ele falou e eu volto a dizer: a maior malandragem do mundo é viver. É viver. É viver. Vamos fazer barulho, circo voador! Uou!